considerando o estilo de cuzão. Pode passar, tá ligado que eu não gosto de cuzão. Cês sabem que eu não sei, não tô ligado pra vacilão. Mexe outra boca no ar, não tinha de picão. Vacilão, fica no vento, passando a bosta de direto. Tudo sabe, fala bosta, mas não mó frema. Cê tá ligado que o negócio é zica mesmo. Se cê tá desconfiado, chega aqui na sala mesmo. Porque aqui não é tudo zica, tudo de roupinha rica. De motona na exibida, pra você levar um pira. Para de zoeira, mas é um cansa do cara. Se você não tá ligado, cê não passa de otário. Se você não é do bonde, não deve ficar pai. Para de falar, vai dar buscar minha mortalha. Viu passando a bosta que acontece nessa vida. Vamos lá que eu tô falando uma coisa que te irrita. Para de passar a bosta que acontece nessa vida. Que ninguém tá interessado, olha aqui que ninguém liga. Outra coisa que me irrita quando passa de TV. Mano, você chica a boca, não precisa gostar gol. Pode pra quem fala, meu irmão, esquece o jogo que cê é correndo. Porque eu conheço o teu zico mesmo. Pode pra quem tá valendo. Se você tá se doendo, pode pra quem tá rendendo. Vamos lá, porque os outros invejar. Quanto teu espaço pra se ocupar. Procure criar o seu espaço, senão fica preso em seu próprio laço. Não quero ver maldade em tudo, mas não me iludo. Existe tamanho esta crença que espalha maldades, tamanhos estranhos. Então parece já tudo bagulho, porque eles estão levando a minha mente. Você tá fazendo isso, né? Domingo, domingo, sem desta moleque, chico, se garante. Só pretendo nesse estilo de gente. Que tira corrente, gosta muito de uma faca que te fala o tempo inteiro. Que nessa coisa zica nunca fica ok. E agora baixa a bola, meu amigo. Não é pra nós, porque cê tá ligado que adora nossa voz. Porque por isso eu sou sujo tipo Yu. Quem quando eu tenho pra rimar, não tem nada pra ninguém. Nem de Citroën. Sim, sim. Tá de eixo, bem. Tinha tudo mundo, seu cérebro me derrubando. Rimando pra caralho, por vaco. Os otários, cara, pensa que eu vou te bater pra me entrosar. E falar que é chegar, que a família não é ripar. Não se mete, não tá feio, isso é chato pra caralho. Cada vez que tu me traz, você fica mais otário. E essa é mais manuscrita que tu quer. Copiando os aliados, você não passa de mané. Fala que sou eu, que eu sou o caralho. Para que essa porra tá pagando de otário. Só que se os caras mesmo falam mal, eu fico adilho. Se é o queiro, cara, pica, se é foqueiro, já humilha. Não sei se tá me enxergando no que eu tô te falando. É o mais meu maroto que eu tô te mandando. Me siga, me siga, os moleques tão fechadão. Desse jeito, esse caminho vem bater de frente. Então, os moleque que é foda, pode pagar terrorista. Porque o bonde é iluminar e os caras não te alisa. Se quiser bater de frente com o bonde, chega mais. Eu falo mais uma vez que não sou bonde de minar. Queijo minar. Porque aqui nós até dentro é o bagulho improvisado. Minha pera quando a gente acelera no Camaro. Tudo de celular, porque aqui é que é a sensação. Cola com a gente, quase essa salvação. Querer dar um salve, meu mano, predador. Tenho da camisa aos ele pau no deitor. Pau no cu deitor. E é isso aí. MC Igo, MC Rick, Bonde Juminai, parte 2. Tá segurando. Agradeço quem tá me acompanhando. MC Igo sempre rindo.